Olha aí que eu venho cantando em embalo. E no som eu provo aquilo que falo. Meu balanço conta no tempo esperto. Traga seu agrado, fique aqui por perto. Veja o bom tempo que está. Pula pro lado de cá e conto que há consigo. Que eu conto que há comigo. Olha aí que eu sou quem respira fundo, pra sentir o ar que envolve o mundo. Se a poluição perturbar o transe, eu nem que te ligo, meu nariz não franze. Quero comunicação pra balançar a razão, e nessa eu vou definindo a transa que estou curtindo. Olha aí que eu venho. Olha aí que eu venho.